extra, extra. Já nas bancas. Já nas bancas. Às vezes não dá pra misturar as coisas. Se depender das correrias, encabrera as esposas. Ou se segura um trampo que te rouba todo o tempo, depois fica embaçado pra colar nos movimentos. Eu analiso o que diz, pra ver se tem raiz. Na lousa da vida o rap sempre foi o giz. Vou chegando devagar, peço licença pra entrar. Pode ser na nova escola ou na velha pra firmar. Se pá, é agora só paguei pra tocar. Mas se o bagulho tá no sangue não tem como parar. Eu sei que rap é som pra vagabundo. Só com essas porradas já até dominou o mundo. Já vi muito maluco bom que nunca deu um milho. Deixa tudo de lado, tenho uma responsa, um filho. Fui em vários movimentos aqui do interior. Mó respeito, é mó responsa, o peso tem o seu calor com valor. Seja do jeito que for, eu faço rap pro mendigo e também pro doutor. Aqui o rap bate forte, puta som do caralho. Tô ligado que tudo isso é como um jogo de baralho. Às vezes pode vencer, às vezes pode perder, mas a gente persiste do jeito que tem que ser. Existe muita fila pra entrar no cenário. Tô ligado que nessas ideias não quero te tirar como otário. Se isso for firmeza, aumente meu salário. Pegue isso como exemplo e tire uns livros do armário. Segure a intimidade da leitura com cultura. Saber trocar ideia e não marcar na sua postura. Porque acredito na parada que defendo. Eu curto peso a miliano e não me arrependo. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Tá nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Já nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Peraí, porra, tô com saudade e pá. Vou citar sobre o som que comecei a escutar. Clube Novo, ela é o QJ como D. Public Enemy, Bug Down de MC. Me lembro que em 92 aqui teve uma febre. Eu agitava baile, Kermesse, Bar e até Greco. Na militância, conteúdo no produto. Rap naquela época estava no seu estado bruto. Era bem louco, deixava os tiras bem putos. Quem não conhecia rap já tomava aquele susto. Não era um vulto, e sim, era um surto. Grave, média, aguda e um scratch que é um absurdo. Não é pagando lasca, mas eu vi o show do Taíde lá no Flashdance, lembro uma banca que reside. Ah, há tanto tempo faz. Recordei que lá no banca teve o show do Racionais. Eu sei que nessa cena valeu a oportunidade de presenciar os manos do rap de verdade. Que quebra a perna até dos gringos lá fora. Som que é verdadeiro a gente nunca ignora. Se a parada é firmeza, aqui só veio a nata. Apresentei o show da lata no Sandália de Prata. MV View chegou aqui na humildade, direto da CTT para cantar a realidade. Tipo nosso par, SP, funk, facção, conexão e sabotagem do canão. O show inteiro nunca teve um corte. SNJ, GOG e Face da Morte. Tudo veio aqui, nunca passaram mal. Consciência é sistema negro na moral. Quem desistiu, não persistiu, sumiu. Os que estão até hoje ainda é fogo no pavio. Me sinto atraído pelo som do vinil. Fumaça lá nos toca, é o black que tá a mil. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Tá nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Já nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Tá nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Tudo isso porque o som não me traiu. Tô na parada até hoje, uma banca desistiu. Tá nas bancas de todo o Brasil. Leva rima interiorana como aqui nunca se viu. Rap cabuloso como aqui nunca se viu. Já nas bancas.